I'm sweating like a driving storm. Here come the law, gonna break down the door, gonna carry me away once more. Thank you. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ter muitos clássicos, já que vai ser um programa dedicado à primeira música do primeiro álbum daquelas que eu considero as 25 bandas de hard rock preferidas. As minhas 25 bandas de hard rock preferidas. E vamos iniciar com um dos grandes clássicos dos Mr. Big. E do álbum Mr. Big vamos ficar com a música Addicted to That Rush. Para vocês, Mr. Big, Addicted to That Rush. Okay, we're rolling. We'll be right back. Rise. após Mr. Big, continuamos nos Estados Unidos da América e ficamos com o Zwinger. E do álbum Winger, ficamos com a música Madeline. E terminamos esta sequência com os britânicos Thunder, que em 1990 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Backstreet Symphony. E deste álbum ficamos com a música She's So Fine. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os portugueses, com os algarvios Iris. E do álbum Vão Dar Bem ao Cão, mas ficar com a música Sempre Assim Até ao Fim. Para vocês, Iris, Sempre Assim Até ao Fim. Get this. e após Iris, ficamos com os germânicos JD Dart. E do álbum Inside Out, ficamos com a música Inside Out. E vamos agora para uma nova sequência com três bandas que lançaram o seu primeiro álbum nos anos 70. E vamos iniciar com os Kiss. E do álbum Kiss, vamos ficar com a música Strutter. Para vocês, Kiss, Strutter. present. Now I just think I'm just nearer to my grave. Estamos na web rádio Mentalmorfose e este é o Riff Service. E após Kiss, ficamos com os Aerosmith. E do álbum Aerosmith, ficamos com a música Make It. E terminamos a sequência com os Queen. E do álbum Queen One, ficamos com a música Keep Yourself Alive. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser uma sequência dedicada ao virtuosismo. Vamos ter três grandes guitarristas, cada um com as suas características, com o seu estilo totalmente diferenciado. E vamos iniciar com a fúria e a velocidade de Yngwie Malmsteen. E do álbum Rising Force, vamos ficar com a música Black Star. Para vocês, Yngwie Malmsteen, Black Star. long way. We hope that your ship is okay. We hope you're gonna stick around, maybe to save the day. You look so real keen, even though you are green, with those big, large heads, something off of the movie screen. Usually in a frantic panic, like they are here most of the time. Wait a minute, you. Was it true about Einstein's theory and Darwin too? What about war? The soul. The mind. Love. God. Divine. Most privileged to announce to you that these little green men actually do exist, for they are part of the eternal past and venture from all regions of our galaxy to find homage in our Earth's center. Governments of the world have been very good at concealing these little visitors and preparing the public with loving movies and pleasant melodies. You see, like this one. You hear that? Yes, controlled media has to cushion the impact of the arrival of our little friends. Throughout history, many people claim to see strange lights in the sky. The truth of the matter is that these lights and beings will only reveal themselves to those who are pure at heart. For these enlightened aliens leave permanent imprinted information on the psyche of those chosen humans only to be revealed to our deteriorating planet at the point at which our civilization shall enter the new age of light without heat. Where do they come from? Should we run away? Should we? E após a fúria neoclássica de Yngwie Malmsteen, ficamos com a classe e com a criatividade de Steve Vai. E do álbum Flexible, ficamos com a música Little Green Man. E terminamos esta sequência com o virtuosismo blues hard rock de Gary Moore. E do álbum Back on the Streets, ficamos com a música Back on the Streets. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas com um som hard rock, mas com influência de blues. E vamos iniciar com os Whitesnake. E do álbum Trouble, vamos ficar com a música Take Me With You. Para vocês, Whitesnake, Take Me With You. Coming. após Whitesnake, ficamos com os californianos Y&T, que nesta época ainda eram conhecidos por Yesterday and Today. E foi precisamente esse o nome do primeiro álbum da banda. E do álbum Yesterday and Today, ficamos com a música Animal Woman. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes femininos. Vamos iniciar com a banda das irmãs Wilson, a banda Heart, que em 1976 lançou o seu primeiro álbum, o álbum Dreamboat Annie. E desse álbum resolvi escolher a música Magic Man. Para vocês, Heart, Magic Man. Seen each other in a dream. Seemed like you knew me. You look right. Após Heart, ficamos com Vixen, e do álbum Vixen, ficamos com a música Hedge of a Broken Heart, e terminamos a sequência com uma cover de Doro, que após o fim dos Warlock, lançou-se numa carreira a solo, sob o nome de Doro, e ficamos com a música A Whiter Shade of Pale, um original dos Procolarum. E esta música é retirada do álbum Force Majeure. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com o primeiro grande sucesso dos FM. E do álbum Indiscreet ficamos com a música That Girl. Para vocês, FM, That Girl. best. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. You should have seen it in your eyes, what was going around your head. Após FM, ficamos com os suecos Europe e ficamos com a música In the Future to Come, música retirada do álbum Europe. E terminamos esta sequência com os Bon Jovi e do álbum Bon Jovi ficamos com a música Runaway. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas que iniciaram a carreira dos anos 60. Apesar disso, a primeira que nos vai aparecer apenas lançou o primeiro álbum em 1972. Estou a falar-vos dos germânicos Scorpions, que em 72 lançaram o álbum Lonesome Crow. E desse álbum resolvi escolher a música I'm Going Mad. Para vocês, Scorpions, I'm Going Mad.

Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Scorpions, ficamos com outra banda clássica, os Deep Purple. E do seu primeiro álbum, o álbum Shades of Deep Purple, ficamos com a música And the Address. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência com três bandas dos anos 90. E vamos iniciar com os canadianos Harum Scarum. E do álbum Harum Scarum, vamos ficar com a música Hard to Love. Para vocês, Harum Scarum, Hard to Love. Down the wild, I want you. E nesta penúltima sequência dedicada a bandas dos anos 90, após Harum Scarum, ficamos com os Hardline. E do álbum Double Eclipse, ficamos com a música Life's a Bitch. E terminamos esta sequência com os suíços Gotthard, que em 1992 lançaram o seu primeiro álbum, o homónimo Gotthard. E desse álbum resolvi escolher a música Standing in the Light. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E nesta última sequência vamos ficar com os suecos Hit. E do álbum Hit vamos ficar com a música There For You. Para vocês, Hit, There For You. Com os suecos Hit que terminamos o Riff Service de hoje e ficamos com a música There For You, música retirada do álbum Hit. E é com esta banda sueca que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos os desejos de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!